Se você diz que não presto, que sou o resto que você vai me deixar. Não tem problema, você pode ir sem medo, que não há nenhum segredo pra você se preocupar. Não tem problema se já não me ama, se não foi a dama que eu sonhava ter. Não tem problema, meu amor é forte, embora não suporte essa razão de ser. Problema se já não me ama, se não foi a dama que eu sonhava ter. Não tem problema, meu amor é forte, embora não suporte essa razão de ser. Lalala. Se a saudade me aperta, pode estar certa, eu não vou lhe procurar. Não tem problema, pois a vida é um jogo, e quem põe a mão no fogo pode um dia se queimar. Não tem problema se já não me ama, se não foi a dama que eu sonhava ter. Não tem problema, meu amor é forte, embora não suporte essa razão de ser. Não tem problema se já não me ama, se não foi a dama que eu sonhava ter. Não tem problema, meu amor é forte, embora não suporte essa razão de ser.